Já me acostumei com a insegurança de quem não quer sofrer. A paixão certeira que nos alcança, quem poderá prever? A profundidade e o envolvimento não dá pra controlar. Rouba um beijo, sinto meu chão rachar.